nota sexta-feira. Hoje temos como tema a gestão de condomínios, que será apresentado pela doutora, que é advogada e jurista, é isso? Advogada e consultora. Ah, deixa, Edith Abreu, muito obrigada. Não sei porquê. Ah, ok, muito obrigada, senhora. O espaço é todo seu. Este tema, isto é para gravar? Sim. Este tema do condomínio ou dos condomínios é um tema em voga hoje, porque as pessoas, principalmente os mais jovens, querem comprar casas. Normalmente elas são compradas ou em prédios ou em residências. Mas o que está hoje em Angola na moda são os chamados condomínios. Bom, mas há uma história, a história da habitação em Angola é muito antiga. Tem havido vários ensaios, desde aquelas casas antigas, nos bairros, as senzalas pequenas, sem aqueles instrumentos que a gente chama as cozinhas, as casas de banho, não tinha. Depois começaram a aparecer a cozinha, a casa de banho fora, não dentro da casa, mas no quintal. Isto foi evoluindo até chegarmos hoje aos apartamentos. Hoje não, já na década de 40, os apartamentos aqui em Angola. Portanto, as pessoas, quando se propõem a comprar um condomínio, um prédio que pertence a outras pessoas também, têm que pensar muito seriamente naquilo que vão comprar. Primeiro, não comprar muito no papel. Parecem os promotores. Umas imagens muito bonitas e as pessoas ficam encantadas, fazem empréstimos ao banco, embora não seja esse o assunto que nos traz aqui hoje, e então compram a casa no papel. Passados uns anos, verificam que a casa não existe, que é preciso terem muito cuidado com estas coisas. Muito cuidado, porque há muita gente que ficou sem as economias, porque as casas nunca chegaram a ser construídas. Como agora se diga que a questão está no tribunal, mas os tribunais vão resolver daqui a não sei quantos anos, entretanto o prejuízo já chegou às pessoas. Ora, muito bem. O que é que o conceito de condomínio nos traz de novo aqui em Angola? Condomínio quer dizer, antes de mais, o domínio de propriedade que pertence a mais uma pessoa. Este prédio, se tiver 30 apartamentos e cada apartamento tiver um proprietário, estamos perante um condomínio. Ele é fechado, se tem um portão, se tem um guarda, e se as pessoas que vêm visitar os outros que moram aqui têm que se anunciar. Ou têm um interfone, um intercomunicador. Vai subir o senhor fulano ou a senhora ciclana. Posso abrir a porta ou posso abrir? Isto é um condomínio fechado. Há outros, o prédio está o portão todo aberto, embora haja vários proprietários, as pessoas entram e sobem para onde querem. É o que domina mais aqui na nossa terra, o condomínio aberto. A nossa legislação, que é o Código Civil, não define exatamente o que é um condomínio. Ele dá uma volta, vai à propriedade horizontal, que os prédios feitos para venda por frações são chamados prédios em propriedade horizontal, que são registados e depois cada pessoa compra a sua fração. Quando compra a fração, ele é proprietário da fração que compra e é coproprietário das partes comuns do prédio. E as partes comuns são bastantes. Portanto, nós em Angola temos um prédio, temos aqui algum prédio para, projetar? O Pedro estava a dizer que era um prédio, não, um prédio em altura. Como este, aliás, onde nós estamos, pode ser um exemplo. Como uma cantiga. O Quilamba é uma cidade integrada por vários condomínios. Cada prédio é um condomínio. Okay. Porque cada prédio pertence a N pessoas. E temos aqui, de facto, um exemplo de vários condomínios no mesmo espaço. Ele não é, embora tenha cancela, ele não é fechado. As pessoas entram. Acho que ninguém pergunta quem é quem quando se entra. É? Só perguntou se está a fazer táxis. Não sei se os táxis também entram, capaz, precisamente. Não. Os carritos agora entram disfarçadamente. Ah, sim, aqueles carritos mais pequenos. É possível, mas há aqui um exemplo engraçado, é que, de facto, isto é, Quilamba se chama uma cidade integrada por vários condomínios, cada prédio representa um condomínio. Cada prédio é propriedade de várias pessoas. Portanto, há que distinguir os prédios em altura, há que distinguir depois os prédios em banda. Em banda vocês não têm, mas há aqui um. Eu trouxe um. Ah. Este? Não, não, este é o pé. Este. Por exemplo, são prédios em banda. Vocês têm um exemplo aqui na estrada de Olinda Rodrigues. Em frente à Praça da Independência, não há ali uns prédios com dois andares, todos seguidos, parecem uns comboios. Os prédios cubanos, o que é que são? Não, não, os cubanos não são, não são estes. O educação, mesmo na Independência, em frente às escolas. Pois. Portanto, na estrada de Catete, Rua de Catete, agora é de Olinda Rodrigues. Vocês veem do outro lado uma série de casas assim em banda. Bairro da Polícia. Ah, era da Polícia, era bairro do Caminho de Ferro. Ora, estas casas são cobertas, são em banda. Cada casa é um proprietário. Mas estamos perante o condomínio aberto, completamente aberto. Isso é do género de casas milhares, não é? Pode pôr aí. Depois temos as casas unifamiliares. Então, estes são banda, temos o prédio e temos depois o conjunto de casas unifamiliares que pode ser fechado ou aberto. Por exemplo, o Nova Vida é um exemplo de vários condomínios dentro daquele bairro. É aberto. Não há portão, não há cancela, não há coisa nenhuma, mas há outros fechados. O Cajueiro, por exemplo, é fechado. As pessoas para entrar têm que se identificar. O morador tem um cartão. Os moradores. Ou os proprietários têm um cartão. As pessoas que entram para visitar têm que deixar um documento na portaria e têm que dizer para onde vão. Senão não entram. Então, temos aqui um exemplo de um condomínio de casas unifamiliares, mas que é fechado. O Nova Vida é aberto. Ali as pessoas fazem o que querem. E nem sei bem se podemos considerar Nova Vida ou não Nova Vida. A outra, como é que se chama? O Lar do Patriota, como um condomínio. Porque no condomínio as pessoas têm uma participação financeira que dão para fazer o suporte do bairro, em termos da rua, ou em termos dos prédios, da jardinagem, do cuidado que se tem com aquilo. E na Nova Vida não há nada disso. Portanto, em que termos é que Nova Vida pode ser um condomínio? Eu tenho muitas dúvidas. Embora seja que cada proprietário tenha uma casa, ali cada um faz o que quer. Não há uma participação, uma cota que ajude o gestor, não há um gestor do bairro que ajude a pôr aquele bairro em condições. Portanto, eu tenho muitas dúvidas que aquilo seja um condomínio. Mas já o Cajueiro e os outros condomínios da São Mangol, há o condomínio de Ginga Isabel, também, esses são condomínios. Embora sejam casas unifamiliares, as pessoas são obrigadas a cotizar para pagar as ações de manutenção e conservação do bairro. Na propriedade horizontal, portanto, nos prédios, o domínio de cada condômino começa à porta do seu apartamento. Mas depois há as outras partes, que são as partes comuns. E as partes comuns são muitas. Os pilares, por exemplo, são comuns. Por isso é quando a gente faz uma obra no apartamento. Tem que saber se aqueles pilares são pilares de suporte ou não são. Se forem de suporte, não se podem deitar abaixo, porque eles suportam o prédio inteiro. O facto de eu ser dono do apartamento, não posso fazer no apartamento aquilo que quero eu inteiro. Eu tenho que ver que partes comuns é que eu vou ofender, então não faço. Portanto, tem os pilares, tem os alicerces, as paredes mestras, as entradas de trás, frente, as escadas, o elevador, os corredores, o terraço, o telhado e quando existe um parque de estacionamento, o quintal, as instalações de água, energia e gás, quando existe. Isto é tudo parte comum de um prédio. Quando faço alguma alteração, tenho que ter em conta esses pormenores. Não posso fazê-lo só porque eu quero. Nos casos de habitação estéreas, os espaços fechados é uma novidade em Angola, são coisas dos anos, fim dos anos 90, anos 2000 mesmo, esses condomínios de casas estéreas, portanto fechados, são uma novidade, embora eles tenham iniciado nos anos 50, 60 nos Estados Unidos, mas aqui em Angola é muito recente, fins de 90, a princípio de 2000, começaram a ser construídos. E começaram a ser construídos por entidades patronais que pensavam dessa forma estar a dar uma ajuda aos seus trabalhadores fazendo casas e pondo as casas à venda por preços, enfim, mais baixos que seriam se eles comprassem diretamente a uma promotora ou uma construtora. Quer dizer que as entidades patronais também, de certa forma, participaram nesse esforço com algum montante, para que as casas fossem vendidas a preços mais baixos. Estas casas também trazem outros problemas, mas depois veremos mais adiante. Nessas casas unifamiliares, portanto, o domínio do condómino tem início no jardim, mas fora desse domínio tudo é comum. As ruas, os passeios, os jardins comuns, os parques, o espaço para as festas, os tanques de água, tudo isto é comum a todo o condomínio. Mas tem muito mais privacidade que num prédio. Numa casa térrea as pessoas podem fazer transformações internas grandes, dificilmente se poderá fazer num apartamento. Precisa muito por causa das paredes mestras, dos pilares, etc. Há legislação sobre condomínios no Código Civil. Essa legislação prende-se fundamentalmente com a forma de gestão dos condomínios. As pessoas são obrigadas a ter uma administração de condomínio e essa administração é obrigada a reunir com os condôminos a tratar de vários assuntos, um dos quais a fixação da cota mensal. A forma como deve ser utilizado, como devem ser utilizados os espaços comuns. Por exemplo, quando há festas, os angolanos gostam muito de festas, portanto, precisamos saber se a minha festa não vai colidir com o vizinho do lado. Isto, digamos que, para muitos dos angolanos, esta é uma forma nova de vivência. Porque quando as pessoas viviam no campo, e a maior parte das pessoas que vieram para a cidade de Luanda, vieram do interior, não tinham esses problemas. Hoje, na cidade grande, em Luanda e nas outras cidades também, quando se vive num prédio ou num condomínio de casas térreas, temos que ter em atenção se a minha comodidade, a minha felicidade de uma festa que vou dar, não vai incomodar ou colidir com o vizinho do lado, de cima ou de baixo. É esse problema que traz muita conflitualidade. Portanto, o Código Civil enumera uma série de pressupostos para que as pessoas consigam viver num prédio de apartamentos. Com dignidade, com respeito pelos outros e com respeito por si próprio, os encargos para a conservação e refeição das partes comuns, os encargos com as obras que são inovações, exceto-se consideradas voluptuárias. Por exemplo, Luanda tem uma série de prédios antigos, não são velhos, antigos. E eles estão muito degradados. Possivelmente, daqui a anos, o governo vai impor que os prédios sejam reabilitados. E quem é que vai reabilitar os prédios? Tem que ser os proprietários. Compramos, não só cuidamos da parte interna do nosso apartamento, mas naturalmente teremos que dar uma outra imagem à parte exterior, principalmente pinturas em redes de água, energia e eletricidade. É certo que as pessoas que ocuparam esses apartamentos, depois o Estado vendeu, não tinham hábito de viver em apartamentos. Esse é um problema que temos que assumir e não é tabu nenhum. Temos que discutir esses problemas. Não tinha. As pessoas viviam em casas térreas, em bairros muito modestos, e vieram para as cidades. Portanto, também ninguém nos ensinou. Devia haver um acompanhamento social para ensinar as pessoas como se utilizam os equipamentos. Como se utiliza uma casa de banho, como se utiliza uma cozinha. Ninguém ensinou. As pessoas viram-se sozinhas e fizeram aquilo que faziam quando moravam nos outros sítios. Resultado, todo o sistema de esgotos foi ao ar. Infiltrações que nunca mais acabam. Meu vizinho de cima diz assim, mas eu não tenho infiltração nenhuma. Pois não, a sua água cai para baixo. A água nunca vai para cima, só vai para cima quando ela é içada através de uma eletrobomba, de uma bomba. Bombagem, sistema de bombagem. A água é sempre para baixo. Eu moro no sexto, não tenho problemas, mas o meu vizinho do quinto tem. Se tem, é porque a minha casa tem um derrame de água. Mas para chegar a essa conclusão, é muito difícil. E as pessoas, às vezes, até são pessoas que estudaram, que têm alguma posição na sociedade, mas é muito difícil. Os bancos estão a posicionar-se em prédios no raio do chão. Os senhores não querem saber aquilo que eles gastam para poder ter as instalações como deve ser. Eles começam a operar do último andar. marcada das infiltrações. Passados uns anos, e quando a gente faz obras, de certa forma, os prédios não são estáticos, parecem, mas não são. Eles têm um movimento pequenino, mas têm. E se o tubo estava assim, com esse movimento pequenino pode haver isto. E lá vem a água para baixo. E o vizinho olha para casa, tem um movimento que interessa. É preciso vermos se é do quinto, se é do quarto. Ai, meu Deus, é complicado. Cada um de vocês, naturalmente, é capaz de ter uma experiência destas. As pessoas nunca querem assumir. Mas é preciso, outras vezes, umas vezes é por falta de cuidado, as pessoas não sabem lidar com essas coisas, outras vezes porque a casa tem problemas, houve uma ligeira inclinação e portanto a água, o tubo rompeu-se. Estas casas têm uma tubagem de tubo galvanizado e hoje o que se usa é outro tubo, agora não sei bem o nome, PVC, e naturalmente estes tubos todos têm que ser retirados, mais cedo ou mais tarde. Mas também aqui, a responsabilidade não só de quem mora e quem comprou os apartamentos, a responsabilidade também temos que ter que é do Estado. Porque não deu água, não deu energia. Anos e anos os prédios sem água. As pessoas tiveram que pôr eletrobombas e tanques. Para quando não há água, alguma coisa que a gente põe na cozinha ou na casa de banho, se a água não tem força para fazer descer, ele vai ficando nos espaços intermédios. Por um lado. Por outro lado, as pessoas tiveram que carregar água pelas escadas. Primeiro foi pelos elevadores. Os elevadores estragaram. Fecharam-se os elevadores. Depois pelas escadas. Vocês vão verificar. Os primeiros andares dos prédios, as escadas têm indícios de gasto. Estão gasto. As pessoas carregaram gás, carregaram água pelas escadas. Falhou energia. As pessoas tiveram que pôr geradores nas varandas. O gerador tem peso e quando trabalha trepida, trepida causa danos à estrutura do prédio. Se um dia, mais tarde ou mais cedo, esta terra, esta e as outras, os prédios vão ter que ser, digamos, arranjados, não sei quem é que vai pagar totalmente as obras, porque se alguns moradores são responsáveis por parte dos danos, mas também há danos que o Estado causou, quando não deu nem água, nem energia. As pessoas tiveram que se virar. Então, causaram danos. Portanto, a conservação e a fruição das partes comuns é fonte de litígio, porque os moradores reúnem-se em assembleias e discutem regulamentos. Os regulamentos são apoiados, são aprovados em assembleia. Se são aprovados em assembleia e é aprovada a cota mensal, significa que cada um de nós tem que pagar. Depois de ser aprovada, não vamos dizer que eu não aprovei. Se os moradores são 50 e 35 aprovaram, é a maioria. Aqui é a lei da maioria. É como nas eleições. A gente não gosta do partido que ganhou, mas ele ganhou. E se ele ganhou, vai governar. É como as comissões, as administrações dos prédios. São eleitas por nós. Na reunião, falou-se, discutiu-se, aprovou-se a cota mensal. A cota mensal está aprovada, é para pagar. Não vamos dizer que não temos dinheiro, até temos. Se podemos arranjar as unhas, podemos pôr unhas de gel, desculpa. Se podemos pôr cabelos, não sei o quê. Se podemos ir à discoteca, se podemos beber uma cerveja todos os dias, temos que ter dinheiro para pagar o convênio. Olha, talvez isso não é prioridade. É a prioridade. Não, não podemos ser tipo do dinheiro de jogo, mas prioridade de pagar. Ah, mas é que a gente tem as coisas ao contrário. A única coisa que nós pagamos, nós vamos ver, é o telefone. Porque quando se gasta o saldo, não telefonamos. Mas a nossa casa é a primeira prioridade. Viver debaixo da ponte, aqui em Angola até nem a ponte. Será que isso tem a ver com alguma cultura? Tem, tem. Eu depois vou chegar. Mas acho que nas aldeias as pessoas participam, tem aquele... Esse problema tem a ver com problemas culturais. Esta questão tem a ver com problemas culturais. Nas aldeias participam, mas não é um pagamento, digamos que compulsivo. Participam por solidariedade. A gente da aldeia tem o rio, tem a lagoa, tem um sítio de água que é comum a todos. Cada um paga um X, mas é um bocadinho diferente daqui. Portanto, são esses hábitos que trouxemos para a cidade. Ainda não nos conseguimos livrar disso. Há um decreto 66/04 que faz referência às entidades que fazem inspeção urbanística e do ambiente. Portanto, serão o Governo da Província e o Ministério do Ambiente que deveriam ser as entidades de inspeção dessas casas, para saber até que ponto é que estão a ser cumpridas as normas, até ambientais, e então aplicar as multas eventualmente, ou educar as pessoas, não sei bem. Nós partimos sempre a aplicação de multas, e eu acho que primeiro das multas, antes das multas, deverá estar a educação e a sensibilização das pessoas. Depois partimos com as multas. Mas isso é um ponto de vista. É o decreto 66/04. Para quem vai comprar casas, eu aconselho a ter esse decreto para saber exatamente que obrigações é que tem. Decreto? 66/04. Não consigo muito. Não tem nada. 66/04 do ano 2004. Portanto, há, nesses condomínios, há litígios entre os condóminos e as administrações. Entre os condóminos já sabemos porque é que surgem litígios, por questões de barulho, festas que se prolongam até as tantas, extensão da minha porta até a porta do vizinho. A minha porta é esta, a porta do vizinho é aquela, não tem nada a pôr coisas na porta do vizinho, às vezes põe. Depois as administrações, os litígios são sempre por falta de pagamento das cotas. Eu moro num prédio em que há pessoas que não pagam cotas há 3 anos. Ah, é o prédio do cupom. Não, do cupom nos coqueiros. Eu sei. Pronto ao estádio dos coqueiros. Eu sei. É para verem como está, não é? Tão bonito. É o próximo. Mas se foram anos de degradação, 30 e tal anos de degradação, mas qualquer deles podem ser arranjados, vai custar é muito dinheiro, mas... Ainda mais fácil. Deitar abaixo? Nem falta isso, porque se você falar isso muito alto... Se você falar isso muito alto, está a dar boleia a especulação imobiliária. Porque as pessoas vão querer mesmo, é que os prédios se deteriorem e vão abaixo. Porque eles estão situados em sítios maravilhosos da cidade. Em sítios que não há mais para fazer. E, portanto, aqui há só duas opções. Ou as pessoas que moram lá se juntam, repensam e resolvem fazer a reconstituição, pelo menos externa, e das redes, e pagam, ou vão sair e vão vender para aqueles que querem fazer os tais prédios novos de 20 andares. Portanto, aqui só há duas. Se a gente quer ir para cima, daqui a bocado estamos a morar no bonde e a trabalhar em Londres. Eu não sou apologista de vender, eu sou apologista de fazer sacrifícios e reconstruir aquilo que for possível nos prédios. De facto, estes prédios são prédios bonitos e são relativamente novos. São prédios que têm 30, 40 anos, são prédios novos. Nós vemos na Europa prédios com 100 e tal anos e estão bons. Porque a construção deles não é a construção como nós estamos a ver aqui. De ferros, depois cheios com placas. Não, isto é tudo construção muito pesada. Isto dura muitos anos. Portanto, há regulamentos, há lei, mas os litígios continuam a existir. Há um dado novo nos apartamentos, que é o seguro obrigatório de responsabilidade civil. Isto está no Código Civil e este decreto também faz referência a isso. Quem mora nos apartamentos é obrigado a ter um seguro do seu prédio, não é responsabilidade civil, contra risco de incêndio. Porquê? Porque um incêndio no apartamento, rapidamente ele se propaga ao andar e ao prédio todo. Se cada um tiver o seu seguro, mesmo que ele se propague, tem a garantia de seguro para reconstituir. Esse é um dado que não existia antigamente. Que existe nos prédios de propriedade horizontal, no prédio, nesses prédios de condomínios. Só existe essa obrigatoriedade nos prédios em altura. Não há nos prédios térreos. Porque esse decreto que eu vos falei remete para a legislação posterior. Essa é a regulamentação, mas até hoje não há, já lá vão 9 anos. Ora, os prédios térreos também estão muito perto uns dos outros. Uma questão. Estamos a falar de seguro individual ou seguro condomínio? Seguro. Cada um, cada dono da sua fração tem que fazer o seguro da sua fração. O seguro da casa. Seguro da casa. O seguro da casa. E isto depois abrange as partes comuns. Se toda a gente fizer o seguro do seu apartamento, depois ele vai abranger as partes comuns todas. Exatamente. Hoje eu duvido muito que as companhias de seguro queiram fazer seguro destes prédios antigos. Tenho muitas dúvidas que eles querem aceitar esse risco. Mas dos prédios novos é bom que comecem a fazer já a partir de agora. É bom porque quem gastou, não sei bem, 100 e tal, 200 por um apartamento, não vai ter tão cedo esse dinheiro para fazer arranjo se o apartamento tiver incêndio. Portanto, o melhor será fazer um seguro, e o seguro não é caro. Não é caro. Faz o seguro das paredes, ou pode fazer o obrigatório ou das paredes, portanto, o edifício, não é? Mas você pode fazer, além do seguro das paredes, pode fazer o seguro dos seus bens que estão lá no prédio, num apartamento. Pode fazer. É complementar. Mas o importante é o seguro todo. Nas casas de chão não há essa obrigatoriedade, mas eu acho que não seria mal haver, porque os condomínios em Angola, as casas estão muito perto umas das outras. Muito perto. Contrariamente ao que acontece, por exemplo, na África do Sul, no Brasil, nos Estados Unidos, as casas são distantes. Aqui, sendo tão perto, é natural que, pegando fogo uma casa, a outra seja em risco. Portanto, embora não haja regulamentação, mas não seria mal que as pessoas também, por modo próprio, fizessem as seguro das suas casas. E agora perguntamos porque é que, havendo regulamento, havendo leis, porque é que continua a haver litígios. Isto é um problema de cultura. Quer dizer, temos direitos, Mas normalmente a gente não exerce nossos direitos. A gente vai a uma loja, compra uma coisa que não gosta, é mal atendida, mas não reclama. A gente vai a uma repartição pública, é mal atendida e não reclama. Nós temos direito de reclamar. Isso é um problema cultural que está inculcado no povo angolano. Ele reclama, acha que tudo é normal. Não é, não. Temos o direito de reclamar quando as coisas não vão bem. Onde reclamar? Ah, isto é outra história. Com quem reclamar? E levantou muito bem essa questão, onde reclamar. Às vezes a gente não sabe onde reclamar. Mas quando sabemos, devemos reclamar. E às vezes sabemos. A maior parte das pessoas acredita que não saiba. Acho que o anormal passou a ser normal. É comum, está chateado, acho que não dormiu bem, calma e cegada para assim as pessoas. Por exemplo, em termos de habitação, acho que vais falar de um do exemplo prático de lá, as pessoas tinham uma expectativa de quando vão na altura de assinar o contrato, o edifício é totalmente trocado, o número do apartamento, do andar, passa a ser normal. Eu vi uma cena que é a seguinte, o rapaz, chegou lá na altura de assinar o contrato, tinha um T5. Eles estavam a dizer que tinha que pagar uma diferença de 6 mil dólares. Eu disse, não, não vais fazer isso. Ah, não faz mal, filha da senhora. Rapaz, não estás a pensar direito, que cada ano acho que deves pagar aí uns 12 mil. Podes conseguir no princípio, e depois surgir alguma situação que te impossibilite pagar os 12 mil lá. É melhor ir para a Sonip e acertar isso. Ah, vou tentar. Mas acho que devia ficar mesmo com o T5. Se não faças isso. É, de facto, nós não reclamamos. Achamos que tudo é normal. O normal para nós é normal. Isso é um problema de cultura. Fala-se muito em respeito, mas isso em relação aos outros. Não. Isso pode ser um problema de cultura pessoal, individual, mas também a cultura cívica e a cultura do governo. Porque se a pessoa faz a queixa e não há seguimento, se a queixa cai em ouvidos moucos, a pessoa depois não vai. Pronto, já perde a razão de digamos que é um problema de cultura adquirida. Com certeza nós não seríamos assim. Tornamos-nos assim. Não sei se me fiz entender. Sim, correto. Tiremos isto, essa cultura, porque. E quando nos acenam muitas vezes com os anos de guerra, a gente fica sempre na perspectiva de melhor então a não reclamar. A pessoa pode ser tomada de ponta. As pessoas funcionam um bocadinho assim. Isso é uma cultura adquirida. Eu fui funcionária da outra senhora, fui funcionária neste tempo. E a experiência que eu tive do outro tempo é que as pessoas reclamavam. Faziam documentos, faziam exposições de 3-4 folhas, mas reclamavam. E hoje as pessoas não reclamam. Portanto, há aqui qualquer coisa que nos leva a essa facilidade. Que nos prejudica a nós, mas prejudica também a administração, porque a administração não faz melhor porque acha que está a fazer bem. Não é benéfica nem para nós, nem para quem nos atende. Porque se ele acha que está a fazer bem, não melhora. E para mim sou prejudicada. Portanto, o respeito é para comigo. Para com os outros eu não tenho respeito nenhum. Eu vou de carro, abro a janela do carro e pego umas latas e deito para a rua. Não tenho respeito nenhum com o ambiente. Mas quero que me respeitem. Mas o respeito deve começar de nós próprios. Fala-se muito em responsabilidade. Mas nunca assumimos essa responsabilidade. Todos são responsáveis, eu não sou. A gente vai para a rua com o carro, tem um acidente, uma coisinha pequenina, a gente pergunta, o senhor tem seguro? Não. Não tenho. mas o seguro já está em vigor há 2 anos. Mas as pessoas não têm seguro. As pessoas têm que ser responsáveis. Você aceitou a cota do condomínio, mas não paga. Fica anos sem pagar. Os condomínios novos, esse condomínio está ligado à energia. E, portanto, se ele não paga, corta a energia. Nestes velhos, nos prédios mais antigos, não há esse problema. Cada um tem o seu contador de energia. E, portanto, a gente já não pode interferir aí. Ou paga ou não paga. O decreto diz que a administração pode levar o condomínio ao tribunal. Está lá escrito. O processo é sumaríssimo. Sumaríssimo quer dizer que o processo demora muito menos tempo a ser resolvido que no processo normal. Pode demorar apenas 30 dias a ser resolvido. E a pessoa é condenada e tem que pagar aquilo que deve ao condomínio. Mas não vamos para aí, não sei porquê. As pessoas, inclusive, têm os apartamentos, arrendaram os apartamentos, recebem 3 mil dólares por um apartamento, mas são incapazes de pagar 5 mil quase por mês para o condomínio. Isso não cabe na cabeça de uma pessoa normal. Mas no primeiro dia, num dia que essas pessoas começarem a ir ao tribunal, começarem a pagar além daquilo que devem juros, com certeza as coisas vão mudar. Então, porquê que não começamos a agir já? Essa passividade não ajuda. Portanto, é em cultura da responsabilidade que dificulta a vida nos condomínios e impossibilita as ações de manutenção. Ninguém quer pagar. O essencial, o fundamental é ter civismo. O que é o civismo e o que significa ser cívico nos dias de hoje? Será que os angolanos, nas suas relações com os outros, neste caso, com os seus vizinhos, condóminos, e com o bem público, assumem atitudes cívicas? Uma pergunta que fica no ar para reflexão e em volta da qual assenta toda uma panóplia de deveres e direitos enquanto cidadãos. Uma questão para investigar, discutir, numa roda de amigos, de colegas ou em família, porque creio que é nesta que aprendemos os primeiros passos, os mais importantes que nos acompanham para toda a vida. Devemos-nos sempre perguntar: quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? Que responsabilidades me são atribuídas? Nesta ou naquela situação concreta? Com certeza vamos chegar à conclusão que tudo o que fizemos e o que estamos a fazer e os comportamentos que assumimos estão muito aquém daquilo que é correto. Viver em condomínios significa exercer os nossos direitos, cumprir os nossos deveres, assumir responsabilidades perante a comunidade de que cada um faz parte. Acho que este é fundamental. O resto vem com o tempo, mas enquanto a gente não conseguir saber bem o que é que tem direito, quais são os meus deveres, quais são as minhas responsabilidades, não vamos sair daqui. Bom, um comentário geral. Eu acho que colocou bem a questão. Embora estejamos a olhar, a questão fundamental sejam os condomínios, mas as questões que colocou são aplicáveis a toda a vida, a toda a vida, a todo o cotidiano. Porque essa questão dos direitos e deveres, eu penso que as pessoas, elas movem-se em certas direções em função dos suportes que elas tiverem. O que é que eu quero dizer com isto? Eu costumo dizer que o cidadão inglês, alemão, americano, seja lá de que nacionalidade for, provavelmente não é, na sua essência, civicamente melhor comportado que não. Mas partindo do princípio que nestes países nós encontramos instituições bastante fortes. Tens direito, mas tens obrigação. E que quando não cumpres isso, existem as instituições que caem por cima de ti e tu és forçado a adotar um comportamento cívico exemplar. Porque essa questão de reclamar que os angolanos não fazem, atualmente isto é verdade, porque eu recordo-me no tempo de estudante, tinha eu 17 anos e um professor meu anulou-me uma prova pelo simples facto de ter pedido emprestado uma máquina de calcular. Naquela altura, ter uma máquina não era fácil, nos anos 80. Então, mas diante deste cenário, como disse, eu escrevi, fiz uma exposição à direção pedagógica, que na altura pareceu ser um grande problema. Você vai fazer uma informação para um professor cooperante? Mas, sei lá, por que motivação, eu fiz. E aquilo deu um boom na escola, a direção pedagógica reuniu e mudou as regras. Disse, ou todos usam, ou todos não usam. E aquilo foi uma mudança grande na nossa vida estudantil. Valeu a pena. Valeu a pena. E hoje, ouço histórias do que acontece no ensino, na universidade, nas escolas. Os estudantes, mesmo com razão, têm pavor e medo de reclamar. E penso que a consequência é o que nós ouvimos e vemos. O que acontece, por exemplo, na educação. O professor viaja, leva a prova, o professor diz que o aluno fez prova, o professor diz que não fez e não sai nada. O aluno se reclama, fica conotado, não passa e a direção da escola não consegue pressionar o professor. Quer dizer, e estamos nesse mar. Tem-se dito que as pessoas é que fazem as instituições. E penso que nós, e é diagnosticado e muitas pessoas têm essa opinião, que as nossas instituições estão muito fracas, por razões várias. E se assim continuarem, este deixa andar, faço como apetece das pessoas, vai inculcando-se cada vez mais na mente das pessoas. Por que que acontece? Quando a gente vai lá para fora, a gente porta-se. Aprenda a portar. Porque olha a sua volta e você não tem como ou falar alto ou atirar qualquer coisa. Não, o ambiente está tão moldado e estruturado que também molda o nosso comportamento. Eu acho que temos este vazio, na minha opinião, que dá espaço para que todos façam tudo o que acontece. Porque até as leis existem, os regulamentos existem, dizem que Angola tem das leis mais modernas e bem mais trabalhadas. Então, às vezes, que é falta. São as instituições fortes. Na minha opinião, sim. É, digamos que aquele que fiscaliza, se você cumpre uma rua, é como as crianças. Você, em casa, tem filhos e determina que às 9 horas os meninos vão para a cama. Ponto final. Ponto final, parada. Não é 9:15, nem 9:30. São as 9 horas. No dia que você começar a relaxar, ele sobe. As crianças têm a tendência, percebem? Mesmo as mais pequeninas, 3 anos, que a gente diz que é inocente, é isso, sabe? Ela faz chantagem. Nós adultos também. Não é? Se nos disserem assim, de vez em quando, a gente é confrontada com situações, saindo um bocado do condomínio. As pessoas que vendem na rua, tudo. Se qualquer dia só falta o alfaiate para levar a roupa na rua. Porque o sapateiro já está na rua. A cabeleireira já está na rua. O homem que arranja as unhas já está na rua. E então, de vez em quando, há assim uma avalanche. Eu vi a semana passada uma coisa que me magoou. Era tirar com as botas os tabuleiros das senhoras com a fruta por todo lado a sacorrer, e eu pergunto porquê. Se a gente autoriza que ela esteja ali anos e anos. Porquê é que hoje eu vou para ali andar aos pontapés para tirar a cinturinha? Ou eu nunca autorizo que ela se sinta, sente ali e venda. Ou eu vou-lhe dar um prazo. A senhora tem X tempo para sair daqui. Fim do qual, já sabe o que é que vai acontecer. Mas se eu não faço isso, eu também não tenho o direito de chegar lá. Foi um espetáculo triste de ver. As pessoas acorreram. Semana passada morreram, acho que duas, porque atravessaram a rua, não viram o carro. Sério, nós temos os nossos deveres, temos que cumprir, mas temos os nossos direitos e temos que exigir. Passividade não dá. E depois vamos para situações de extremas. As pessoas têm que ir paulatinamente. Costuma-se dizer que água mole em pedra dura, tanto dá até que for. Temos que ir cumprindo os nossos deveres e exigindo os nossos deveres. É a única maneira da gente conseguir viver, no caso em concreto, em harmonia com o meu vizinho do lado, o meu vizinho de cima, o meu vizinho de baixo. Boa tarde, bom dia, muito bem, conversando, mas respeitando. Se eu dou uma festa, eu vou dizer ao vizinho, eu vou dar uma festa, vou estar até um bocadinho tarde, mas a partir das 10 horas eu baixo o volume da música. E ao contrário. Não, às 10 horas eu vou aumentar o volume da música, na verdade. Porque há dias eu sou. A Indiana fica na clínica de Indiana, fica na ilha. Infelizmente. E a ilha é um lugar turístico. E estava-me a dizer a médica que as enfermarias, à sexta e ao sábado, é como se tivesse o baile dentro das enfermarias. E a polícia diz assim: a ilha é um lugar turístico. Das duas, ou não permitiam que fizessem aquele investimento clínico ali, daí, talvez tivesse sido melhor. É turístico, é turístico. Aqui não é para clínico, é clínica para turístico. Mas se permitiram, tem que fazer alguma coisa. É que é cara aquela clínica, é caríssima. As pessoas estão doentes, não estão ali porque querem, não têm saúde, pagam. E são obrigadas a estar, a conviver à noite, sextas e sábados, com o hospital, por amor de Deus. Qualquer coisa que não está. Falta a fiscalização do fiscalizador. Eu queria falar acerca das quindlas, essas senhoras que vendem nas regiões. Tem uma prima que vende embaixo daquele país de São Paulo. Eu um dia fui lá perguntar e hoje estão a vender sem ser curido. Disse, olha, juntamos um dinheiro, demos ao polícia e hoje ele vai me dizer se vender. Há dia que o próprio chefe manda um agente vir falar conosco, todos demos qualquer coisa, entregamos e nesse dia vendemos sem problema nenhum. Está organizado, né? Eu acho que essa coisa não vai acabar nunca, porque há pessoas que estão a tirar proveito. Os prédios aqui nos combatentes em São Paulo, embaixo, viraram tantos supermercados. As pessoas vendem debaixo dos prédios. Será que não incomodam os outros moradores? Incomodam, com certeza. Mas porquê que vendem debaixo dos prédios? Porque alguém consentiu. Sim. Sim. E lá frente tem um polícia móvel, com carro, lá estacionado. Mas se naturalmente os condóminos se juntassem, fizessem assembleias e chegassem até à polícia, com certeza ela não teria mais para vender lá, ou então venderia de outra forma. Isto é tudo falta de uma cultura solidária, no sentido, no bom sentido. A gente quando diz assim, vamos impedir que ela faça isso aqui, vamos rotular de perseguidores e saudosistas do antigamente. Normalmente é o rótulo que nós temos. Por que a gente está de vender à porta? não temos outra. Com certeza vai haver alguma coisa qualquer para a gente fazer, para ganhar a vida, sem ser vender a porta da casa, assar a banana, assar não sei o quê. Quer dizer, isto vai andando. Um dia vão nos dizer assim: vocês não têm condições para estar aqui no prédio. Atenção. É curioso a relação a isto, porque a dimensão de se vender na rua está a crescer a níveis tão assustadores, que lembram-me a cidade de Bangkok. Eu estive lá 15 dias, tudo que eu comprei, tudo que eu comi é na rua. Não me recordo ter entrado num supermercado. Aquilo, a cidade acorda às 10 horas e não para. Às 10 da manhã começa toda a noite. É pior do que aqui. Andei de táxi, mas só de moto, porque de carro é impossível. Então, e haviam urbanistas que questionavam quem governa essa cidade. E Luanda está caminhando nessa direção. A certa altura vamos perguntar quem governa a cidade? Quem? A cidade de Bangkok é tão caótica como está. É tão caótica que chegou uma altura, desculpa, que a velocidade máxima era 10 km por hora na cidade. E lembro-se que naquela altura o governo tailandês investiu, sei lá, mais de 50 e tal bilhões para melhorar o trânsito. Pois comboios em Bangkok, tu tens estradas que passam por cima daqui até a Mutamba, daqui até o Benfica. Tudo isto foi só para melhorar. Mas aquela cultura de vender e comer na rua. A questão que eu queria perguntar era assim: uma parte das cidades na Ásia e talvez na Europa são um bocado caóticas, mas mais na Ásia. Mas a questão que eu te queria perguntar era, Luanda está nessa progressão, não é? De chegar a essa envergadura a nível de sociedade, a nível de população também. Mas vês o futuro de Luanda como tu vês o futuro em Bangkok? Não, vejo Luanda pior, porque o nível das pessoas e o nível de organização. Por exemplo, o Kupapata é um fenómeno objetivamente real. Tentar combatê-los não faz sentido e é de facto um meio de transporte muito útil. Mas porque tem que se formalizar isto. Não vale a pena ir na Tailândia. Todos têm colete, usam capacete, pagam impostos. Então, todo este fenómeno que a paulada já não vai sair. Temos que tentar, porque é a maneira que o Estado tem para tentar regular e ganhar dinheiro e as pessoas se sentirem bem responsáveis na atividade que estão a fazer. E pelo que nós vemos, por exemplo, em tempos, o meu carro estava parado, passou um carro da fiscalização, partiu o carro todo, foi-se embora, tentei ir à fiscalização, saber disto. Não, como é que eles disseram? A polícia tem uns carros também, esses robocadores. O governo provincial tem outro. A comissão administrativa tem outro. Os municípios também têm outro. Eu simplesmente disse muito obrigado, fui-me embora e o meu carro está aí. Não consigo. Não tem um ponto de partida para resolver uma situação como essa. É como referiste as instituições fortes, mas como diz as instituições fortes, é fundamental. Eu só tenho um parecer a dizer. Eu estudei cidades sustentáveis e um dos módulos era housing, ou habitação. E isso deu uma oportunidade para estudar e para verificar como é que qual é a dinâmica a nível de condomínios e não só. Mas no caso de Luanda, o que eu deu para reparar e aquilo que eu estudei foi que existe uma relação de proporção entre o rendimento da sociedade, o rendimento da pessoa, o nível de vida, o nível socioeconómico e a forma como a pessoa se comporta em função da sociedade e em função das instituições que existem. E segundo, o papel da religião, também é importante. Na Ásia, o rendimento é menor, mas as pessoas são mais cívicas, são mais solidárias. Daí entra o papel da religião. Por exemplo, na Tailândia, a maior parte deles são budistas. Eu estive na Indonésia e na Malásia, e eles são muçulmanos, a mesma coisa. Porque eles, independentemente se tiveram guerra ou não, mantiveram uma coisa fundamental, que é o núcleo familiar, que aqui foi completamente destruído. E é esse núcleo familiar que faz com que existam crianças de 10 anos aqui em Luanda que mandam-me para o raio que o parta e não, respeitem, não me respeitam por ser mais velho, não respeitem a senhora e não respeitam o senhor e mais ninguém. E essa falta de respeito vai-se perpetuando, adjudicado com o facto de não haver uma cultura a nível de ou um papel educativo a nível do Estado para educar a população, isso com outros fatores, portanto, cria-se aqui um emaranhado que, por mais que uma pessoa diga tens que pagar o seguro, se eu pagar, se os outros não pagarem, há de chegar a um ponto que eu, se calhar, até vou desistir de pagar o seguro porque ninguém paga, entende? É aquilo que eu estou a ouvir de que está a acontecer. Mas lá, vamos ver, só o futuro é que irá. Mas eu penso que o fundamental é fazer estes programas de educação social e. Na educação e na família. E familiar também. Falando nessa questão de família, só para aproveitar, esse comportamento de vivemos todos no mesmo condomínio. Temos interesses comuns, porque é a casa de cada um, mas o que uma pessoa observa em termos de atitude é que eu entro para a minha casa e fecho a porta e por final. Tudo o que está à volta não me interessa. Absolutamente. Absolutamente. Então, isto também é o tipo de comportamento que faz com que as coisas, em termos de comunidade, acabam por não existir. Mas é um comportamento novo dos angolanos. Os angolanos não eram assim. Comportamento é. Essa pergunta, a pergunta é realmente essa. De onde veio esse comportamento? Veio da televisão, não é? Veio dos Estados Unidos para aí. Você parava no último da rua e aparecia uma pessoa para ajudar a mudar o cliente. Hoje, de facto, aparece para ajudar, mas para dinheiro. De graça, ninguém faz nada, quer dizer. O dinheiro tomou aqui um lugar da família. Hoje há dinheiro. Você não consegue fazer nada se não houver dinheiro. O dinheiro para pagar muito bem, não tem como. E de facto isto, como disse aquele senhor, é preocupante. É preocupante. Onde é que nós vamos? Eu já estive na Nigéria, portanto em Lagos, isto eu acho que já ultrapassou Lagos. Nós dizíamos antigamente, isto aqui não é Congo, a gente dizia, acho que também já ultrapassou. Este é o irmão mais velho do Congo. É porque a situação não está fácil. E cada um de nós tem que fazer um bocado. Porque essa coisa de chegar num prédio de 10 andares, cada um fecha a porta, está fora, não interessa. Não era a forma de estar dos angolanos, não era. Não sei de onde vem isto. Isto é... São hábitos adquiridos, que não é da nossa formação, não é? Também provavelmente estejam ligados a dada altura começou a haver muito equilíbrio em termos de condições, em termos de acesso a bens entre as pessoas. Que é preciso que eu não saiba o que é que eu tenho. Já, eu ganho 10 e tu és um vizinho que ganha 1, então... Os meus filhos não podem brincar com os seus. Fazer ali uma cisão. Quando a luz vai, tu pões vela, mas eu posso pôr o gerador. E então, mas o meu gerador é trifásico, funcionaria melhor se eu desse um pouco de luz. Mas como não temos esta, então isso vai crescendo a uma velocidade impressionante e que é mete medo mesmo. Até tenho uma opinião. Acho que há 4 anos, vi a entrevista de um psicólogo, fez esse sinal de regressão à mudança na sociedade, principalmente em Luanda. Sempre diria para mim, quando se fala isso, Luanda é a mostra. E verificou-se que realmente isto verificou após a guerra. E não só também daquilo que foi assentamento das pessoas vindo cá aqui em Luanda. Não as pessoas dos anos 80, não, mas está-se a falar já década de 90. E a tendência, verificou um dos aspectos, é abandonar totalmente aquilo que são os hábitos, a desvalorização. E também partindo daquilo que é a família. E outro aspecto também tem a ver com as identidades, a não valorização daquilo que é a nossa cultura. Um exemplo aqui, o colega Cláudio disse sobre esses países. Lá as identidades, os governos, têm uma grande valorização. Vimos um dos pilares é a língua. Quando alguém não conhece uma língua, a sua língua materna, infelizmente, provavelmente não está bem ligado àquilo que é a sua cultura, porque a língua é uma ponte. Outro aspecto também nota daquilo que, quando as pessoas vieram aqui, eu não sou. Se não houver um dos meios de comunicação massiva, dependia muito daquilo que via de fora. Via de fora. Então, em vez de estar fazer uma refinação, então, cria uma aculturação, se não estou errado. Então, isso vai verificando em todos os padrões, tanto na forma de vestir, as pessoas queriam ver a mesma, por exemplo, Brasil e Portugal. Anteriormente era um dos focos principais dos angolanos querem também. Muitos queriam ser brasileiro ou português. Algo que é real. Então, é uma tendência que realmente, infelizmente, as identidades, os órgãos ligados vão permitindo. E cada dia que passa isso vai dando uma sequência. Acho que está acontecendo, infelizmente, na questão dos condomínios. As pessoas acham o facto de terem os bens material não é motivo de dar contra as pessoas. Por exemplo, lá aqui na Terra Nova, há pessoas que têm muito dinheiro, mas você vê fora, as ruas cheiram mal. Mas vocês vivem dentro com as casas bem bonitas. Esses prédios aqui na cidade de Luanda, dentro das casas, como a doutora disse, né? Se podiam pensar, pelo menos no exterior, já que o interior está... Dentro estão tudo, que muitos deles são doutores, mas são pessoas infelizes. Então isso, cada vez que passa, as pessoas vão ignorando, mas então vai alastrando em todos os cantos, que nem já o fumo. Começou aqui e vai... E aí, pessoas logo ficam envenenadas. E os governos, não é governo, infelizmente, as pessoas, algumas entidades que podiam respeitar, também deixam isso. E quando eles deixam, passa a fronteira e já não. Deixa andar. Acho que temos a ansiedade, não é ansiedade, pronto, o objetivo geral de terminar com a guerra era o nosso objetivo depois de 30 anos. Mas não esquecemos do outro lado, que é essa crise social que está vivendo todos esses 30 anos de guerra. Então, hoje o nosso foco é mais a questão do crescimento económico, todos nós estudamos materialista, mas as questões bases, e principalmente a questão da família, foi totalmente esquecida. Felizmente, acho que a grande parte aqui ainda apanhou um bocadinho da outra geração, ainda sobrou. Felizmente. Sobrou alguns países. Não, quando só pode ser complicado. E todos os dias temos um choque com essa nova geração, que é extremamente complicado para todos nós. Nova geração. Ou quem é essa geração? Cada família daqui vai ser bem estruturada. Espero que sim. Passar aquilo que aprender é problema. Exato. Uma minoria. A minha análise costuma ser a seguinte: a geração 40, que é dos meus pais e de muitos de nós, só ficaram 3. Vem a geração 50, 60, que é a minha, que já começa também a ficar mais velha. Então, a geração dominante são as seguintes. E é muita dessa geração em que se levantam muitas questões à volta disso e daquilo, sei lá. E eles gradualmente estão a ser a maioria e vão, a dada altura, encher o saco e já ninguém sofre. Agora, o que eu costumo dizer nisto, eu acho que os problemas existem. O que está a faltar, na minha opinião, em nós angolanos, é um sentido autocrítico. O autocrítico é o que eu quero dizer. Os problemas existem e temos que aceitá-los. O que acontece é as pessoas tentarem arranjar sempre justificações e argumentos. A cidade não tem espaços para estacionamento. é um facto. Estacionar é uma dor de cabeça, é outro facto. Mas isto não pode servir de razão para eu meter o carro da forma que quiser e onde quiser. Não é? Então, essa autocrítica de nós aceitarmos e reconhecer que isto está mal, para mim isto está a faltar. Porque se nós conversarmos com várias pessoas, as pessoas apresentarão mais justificação. Ah, mas não tem isso, mas o governo não faz mais. Em vez de dizer, epá, realmente estamos mal, essa situação não pode continuar, é importante que a gente pense o que é que se pode fazer. Esse sentido de autocrítica é que, em minha opinião, precisa mais ser nos angolanos. Porque a autocrítica é que vai dar espaço ou vai estimular a mudança. Porque, se formos sempre a justificar aquilo que existe, o país vai continuar nessa... Como é que vais fazer a autocrítica de uma pessoa que é totalmente egoísta, não egocêntrica, que é uma vida por dinheiro? Isso é um exercício individual. Tem que ser um exercício individual. Eu compreendo exatamente o que tu disseste. A questão da parte por aí. É muito difícil a gente ouvir da parte pequena tomar uma decisão. Esta decisão foi mal tomada. Não estava bem. Ou não havia pressupostos para a tomar. É muito difícil a gente ouvir. E de facto, numa casa, quando o pai não dá o exemplo, essa coisa de faz aquilo que eu digo, não faças o que eu faço, isto era, agora já não é. De maneira que temos que fazer, de facto, esse exercício, cada um de nós. Talvez ajude um bocado, porque com certeza todos nós vamos ser chamados a contribuir e temos que contribuir. Esta é a terra dos nossos netos. Como é que a Alemanha se construiu? Em pouco tempo. Sim. Está ali, com a potência. Este país tem tudo para si. Não tem os quatro, não tem o homem. Fundamental. Havia um militante do MPLA, o doutor... Não era doutor, era assim, não sei como é que se chama. Puseram um problema de Angola, era um país rico. E eu disse, não, eu acho que é um país pobre. Porque o defino o país rico são os recursos humanos e nós não temos. Por isso, aqui há uns anos. Portanto, cada um de nós vai fazer a sua parte. A única coisa que podemos fazer é fazer a nossa parte e incutir no vizinho do lado, que também tem que fazer a sua. Sim. É verdade. Que é a parte mais difícil. Que é a parte mais difícil, mas não vamos desistir. Claro, claro, não podemos. Isso leva-me a levantar uma questão, que é das boas práticas. Geralmente, quando nós viajamos, elogiamos as boas práticas que encontramos nos outros países. Porque quando voltamos para a Terra-mãe, voltamos ao nosso comportamento de pessoas incultas, entre aspas, em termos cívicos? Eu, há vezes que na rua vejo alguém a jogar uma lata, uma garrafa, eu paro. E pergunto, por que é que estás a fazer isso? Uma vez responderam-me assim, dois jovens, muito mais novos do que eu, estavam no carro a beber cerveja, eu parei ao lado deles. Vocês têm um saco no carro? Oh, Cota. Cota pensa que vai fazer o quê? Isto é Angola. Até disseram assim, isto é Angola, é? Mas também, Cota, isso já está sujo, então para que limpar? Se eu não jogar no chão, a empresa de limpeza vai fechar. Eu disse, então vocês pensam errado. Se nós não sujarmos a cidade, poderemos investir mais dinheiro noutro ramo, setor, noutro setor, não só limpeza. Da limpeza. Então, vamos começar a minimizar custos. Não, o Cota também está armado em ciente. Não, deixa lá. Jogaram, nem em nenhum saco, jogaram as latas para a rua e foram-se embora. Mas se ele viaja para o estrangeiro, não tem essa atitude. Nem pensa. Nem é preciso que alguém lhe obrigue a mudar de atitude. Ele próprio não toma essa atitude. Ele diga que no 4 de fevereiro tem um vírus de amnésia. Bom, meus amigos. Foi boa a conversa, um desabafo. Nós agradecemos também.